Então vamos lá? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu gostaria de responder uma pergunta que me foi feita, não pelas perguntas do seminário, mas através do Facebook. E eu achei a pergunta muito interessante para os dias que correm. Então, o aluno cujo nome eu não lembro me perguntou sobre a validade do argumento chamado tu quoque, você também. Que é o argumento geralmente usado pelo pessoal petista quando acusado de roubo, corrupção, propinas, etc. Eles dizem: sim, eu fiz, mas você também fez. Né? Digo, bom, em primeiro lugar, eu acho absolutamente inviável discutir a validade de argumentos em abstrato, exceto quando você está tratando as coisas no nível puramente lógico-formal. Daí você distingue, evidentemente, quais são os silogismos válidos, quais são os inválidos. Mas você não está falando sobre o uso real desses argumentos na realidade. Na realidade, existe sempre a possibilidade de você estar dizendo uma grande verdade sob uma forma lógica errada. Isso acontece a todo momento. Quer dizer, o que o cara está dizendo é verdade, mas os argumentos que ele coloca ali são inválidos. Então, das duas, nós temos que escolher: ou nós vamos discutir a realidade do caso, ou nós vamos ficar no formalismo lógico e não vamos estar falando a respeito de coisa nenhuma. Em segundo lugar, desde o tempo de Aristóteles já está claro que todo estudo lógico de um discurso deve ser precedido pela interpretação do discurso, a qual não é lógica. Você vê que nas obras lógicas de Aristóteles, a coisa começa com o livro das categorias e com o livro da interpretação, para que não haja, quer dizer, equívocos na compreensão do discurso, de tal modo que você acabe por analisar logicamente sob uma perspectiva errada. Isso acontece frequentemente. No Brasil, o pessoal tem muito pouca prática dessas coisas. Mesmo indivíduos que estudaram lógica na universidade cometem esse erro. Por quê? Porque o neguinho com 18 anos, tá certo? Inculto pra caramba, entra numa faculdade de filosofia e recebe lá umas noções de lógica e acha que pode aplicar aquilo a qualquer discurso. Por isso é que eu digo sempre para vocês: não entrem nesse estudo antes de vocês terem uma extensa experiência literária. Quem não compreende a linguagem, com todas as suas nuances, suas sutilezas, etc., não deve se meter com lógica. Então, isso é mais ou menos como o nego queria aprender pintura sem ter aprendido desenho antes. Não vai, pô. E também aprender desenho sem ter certeza de que ele enxerga as coisas direito. Né? Se o nego é completamente míope, ele vai desenhar tudo errado. Não que o desenho esteja errado, mas a percepção dele está errada. Então, primeiro, aprimorar a sua sensibilidade linguística. Em primeiro lugar, e isso só tem um jeito: a extensa prática da leitura de grandes obras literárias. Leitura e interpretação e compreensão profunda. Né? Você vê, às vezes, um verso, você pega um verso da literatura. A interpretação daquilo pode dar livros e livros e livros, como ali, na verdade dá. É isso? Então, você aos poucos você vai compreendendo que o sentido lógico que você pode extrair de uma frase não vem na primeira. Você tem que passar por muitas peneiras antes, para daí você depurar, ver o que é o sentido lógico. Agora mesmo eu coloquei no Facebook uma notinha dizendo assim: os meus críticos não sabem o que quer dizer obiter dictum, plural obiter dicta. O que é o obiter dicta? É uma coisa que você disse em passant. Não é uma tese filosófica, não é nenhuma opinião, é apenas uma observação que às vezes pode ter muita importância, às vezes pode não querer dizer nada. Porque de tudo o que eu li sobre o que os fulaninhos metidos a meus críticos escrevem, eles só comentam obiter dicta. Nenhuma tese filosófica, nenhuma opinião filosófica, nada, nunca. É apenas uma coisa que eu disse passando num programa de rádio ou numa aula. E eles discutem aquilo seriamente, como se fosse uma tese filosófica. Eu digo: bom, isso é sinal do quê? De analfabetismo. O que não quer dizer que a análise lógica que eles façam da coisa tá errada. A análise está certa, só que ela não se refere àquilo, se refere a outra coisa. Isto é norma geral. Isso é norma geral. Inclusive da parte de indivíduos que têm a presunção de ser representantes da filosofia analítica, quer dizer, de ser os bambambãs da lógica. Então, não adianta tu estudar lógica se tu é analfabeto, pô. Essa é a dura realidade. Então, em princípio, por isso mesmo eu sou contra discutir validade dos argumentos em abstrato. Você tem que discutir dentro da situação concreta. O argumento do tu quoque pode ser válido ou inválido, dependendo de qual é o negócio chamado situação de discurso. Por exemplo, se você está sendo acusado por um indivíduo, né? Então, por exemplo, imagine uma discussão de marido e mulher. Ela diz, você teve sexo com outra pessoa. E ele responde, tu quoque, você também. Aí nivelou. Quer dizer, o acusador é tão culpado quanto o acusado, então é melhor calar a boca, ninguém vai ganhar essa discussão. Neste caso, o argumento é inteiramente válido. Se você passa para uma situação num tribunal, tá certo? Onde o acusado, né, quando o juiz lê a acusação que está sendo feita, ele responde, tu quoque, quer dizer, eu dei propina para os caras, recebi dinheiro legal, mas o juiz também. O que acontece? O julgamento tem que parar imediatamente porque o juiz está desqualificado. Então esse argumento pesa em alguma coisa. Porém, no caso concreto que nós estamos estudando, sempre que essa turma petista responde o tu quoque, eles estão falando de quem? Da turma do PSDB e do FHC. É? E a resposta é, o que nós temos a ver com isso? Eu sou o FHC, eu sou o Tucano, a massa que está na rua, tá certo? Odeia toda essa gente junto. Então, você está sendo acusado por um e você está respondendo tu quoque para outro. É? Então, é evidente que o argumento não quer dizer coisíssima nenhuma. Tá certo? Nós só sabemos disso por causa da análise lógica do argumento? Não, por causa do que eu chamo análise presencial, quer dizer, análise da situação concreta, da experiência concreta. Né? Outra coisa, ao longo da história da filosofia, você vê que a obsessão da análise lógica esqueceu o seguinte, tudo o que nós dizemos, toda a nossa experiência linguística e, portanto, a experiência lógica também, ela é uma parte da experiência humana, ela não é a totalidade da experiência humana, ela é só um pedacinho. Tá certo? Portanto, sem uma análise preliminar da própria experiência, da estrutura da experiência, a análise lógica é impossível, tá certo? Inviável ou não quer dizer nada. É uma coisa inteiramente vazia, quer dizer, você está apenas analisando palavras. E, evidentemente, há pessoas que têm, sobretudo pessoas de mentalidade, de inteligência inferior mesmo, né? Que não são capazes de analisar a experiência, mas que evidentemente são capazes de fazer uma análise lógica. Por quê? Porque até um papagaio é. Um computador faz análise lógica melhor do que nós. Tá certo? Então, o sujeito se apega a esse lado mecânico do pensamento e como aquilo tem, de fato, uma estrutura firme internamente, o indivíduo acredita que ele está sendo altamente rigoroso. Eu digo, sim, você está sendo rigoroso e preciso, tá certo? Dentro de um domínio pequenininho assim, no qual você se fechou. Eu sempre lembro aos meus alunos aquele lembrete que é feito pelo Wilhelm Wöhringer no livro Estilo Gótico, de que nas sociedades mais primitivas, portanto as mais indefesas perante a natureza, você pega lá um grupinho de índios solto no meio do Xingu, que nunca foi contactado pela civilização, a arte desses camaradas tende a ser uma arte abstrata, nunca concreta. Eles nunca representam a natureza, é só figura geométrica. Depois, quando começam gradativamente a representar a figura da natureza, ainda são reduções geométricas. Dizem que os gatos só veem as coisas geométricas. Quando vê você, ele vê uma bolinha aqui, um quadrado aqui, duas linhas retas assim. Então, é uma estética de gato. Então, por que isso acontece? Ora, justamente porque essas sociedades, elas estão desamparadas perante a natureza, e a natureza é, para eles, uma coisa assustadora. Né? Uma vez conversando com Orlando Vilas Boas, ele disse, olha, só esse pessoal aqui da cidade de São Paulo imagina que o índio está muito bem integrado na natureza. Índio tem terror pânico da natureza. Eles nunca vão para o mato, só vai os caras que são experientes, são caçadores, há 20, 30 anos, então eles sabem o que estão fazendo. O resto fica ali fechadinho na taba, e não anda mais de 100 metros para dentro, não. Eles têm horror disso. E têm razão para ter horror, por quê? Porque eles não têm meios de se defender daquilo. Então, isso aí se reflete numa reação natural da mente humana e fugir para um mundo idealizado, onde você tem algum controle do que está se passando. E daí o geometrismo da arte primitiva. Esse pessoal que é obcecado por lógica e por rigor e precisão é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o mundo é complicado demais para eles. Então o que você faz? Você se fecha num domínio no qual você tem plenos poderes sobre o que você está fazendo e você desiste da análise da realidade, se fecha dentro daquele treco lógico e acha que está fazendo uma grande coisa. Então, quando Bertrand Russell e Rudolf Carnap começaram com esse negócio de análise lógica, eles disseram duas coisas. Em primeiro lugar, qualquer termo tem de corresponder, qualquer termo que faça sentido tem que corresponder a algum dado sentido, a algum objeto que você possa ter acesso sensorialmente. Porém, o que é o termo, o que é a palavra que você usa e para designar isso? A palavra é uma tradução do objeto? É uma cópia do objeto? Não. Daí eles disseram uma coisa que os seus discípulos raramente prestaram atenção. Eles, o termo é uma reconfiguração lógica possível do objeto. Né? Possível quer dizer, poderia ter outras reconfigurações. Mesmo porque um objeto, como nós estamos careca de saber desde o tempo de Aristóteles, ele pertence a várias essências ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, aqui nós estamos vendo uma mesa. Bom, ela é um objeto sensorial, mas ela é também uma mercadoria. Ela pertence a uma outra essência. Né? E também ela tem, além de ser um objeto sensível, ela tem um determinado uso. E se ela fizer parte do patrimônio do indivíduo, então ela pertence a uma outra essência e assim por diante. Então, isso quer dizer que nenhum objeto do mundo pode ser definido apenas pela sua essência. Ora, o que você obtém quando você define uma palavra? Você define uma essência e não um objeto. Isto quer dizer que você só está pegando objetos sob um aspecto possível. Né? O que acontece, então, se você, fugindo da imprecisão da linguagem, você definir rigorosamente todos os termos que você está usando? Você está trocando, em primeiro lugar, trocando todos os objetos pelas suas essências. Né? E dessas essências você escolheu uma possível e você afechou nisto. Isso quer dizer que, no fim das contas, o seu discurso será apenas sobre palavras, você não pode falar sobre nada da realidade. A coisa mais importante em todos os estudos sobre filosofia da linguagem é o seguinte: no uso real que nós fazemos da linguagem, nós nunca estamos nos referindo, nunca estamos nos referindo a significados dicionarizados. Nós estamos nos referindo a objetos que nós temos na nossa memória e dos quais nós não temos nenhuma clareza no sentido da definição. Por exemplo, se a pessoa me fala de um sofá, bom, pode me ocorrer a imagem de um sofá e não a definição do sofá. Não é isso? Se me fala de um gato, me ocorre a imagem de um gato e não a definição do gato. E essas recordações, que são, vamos dizer, o fundo da nossa linguagem, é o que nós estamos trocando, é essa a matéria do intercâmbio. Eu troco uma impressão minha por uma impressão sua. Não definições. Não é isso? Então, este fundo ele pode ser muito impreciso. Por quê? Porque nós não temos as definições de todos os objetos que existem. E, sobretudo, não temos, vamos dizer, a definição de todas as essências às quais pode um objeto pertencer em determinado momento. Porque, para isso, seria preciso uma interpretação da linguagem que, primeiro, desbastasse toda, vamos dizer, a incerteza semântica que tem. E daí você obtém as definições. Então, isso quer dizer que na nossa comunicação diária, inclusive científica, nós não precisamos das definições, porque nós não estamos falando sobre palavras, estamos falando sobre coisas. Né? Então, eu expresso uma impressão que eu tenho, uso uma palavra, que não precisa ser no exato significado dicionarizado, e isso evoca na outra pessoa uma impressão que está na memória dela e que é análoga a essa, e às vezes é até a mesma. E isso é mais do que suficiente para a comunicação, tá certo? E é por isso que eu digo que essa daí é a famosa tese, que eu já repeti aqui, o mundo é o mediador de toda a linguagem. Se você retira o mundo e os discursos ficam no vazio, eles não podem significar mais nada, eles só podem significar palavras, são uma troca de essências abstratas. Então, Isso quer dizer que a consequência última do formalismo lógico será impossibilitar qualquer comunicação sobre qualquer coisa, que é uma coisa que um bebê que está aprendendo a falar já sabe. Né? Um bebê, na verdade, ele não tem a definição de nada, ele só tem as impressões sensíveis. Né? Se ele precisasse ter a definição, ele precisaria saber falar antes de falar, né? O que é impossível. Então, isso quer dizer que a precisão da linguagem não garante de maneira alguma a precisão do conhecimento respectivo. Né? Então, se você, ao se referir a um objeto que a pessoa não conheça, você evoca a aparência que esse objeto tem num quadro que foi desenhado, num quadro célebre qualquer, tal coisa, tal como aparece no quadro do fulano de tal. Isso não é suficiente? Claro que é suficiente. A pessoa sabe do que você está falando. Deu muito bem, agora defina. É? Quer dizer, a definição de um só objeto pode levar muitas e muitas páginas. Então, eu me lembro, por exemplo, de um estudo fenomenológico que o Ortega y Gasset fez sobre a moldura dos quadros. E o negócio é bastante complicado. Então, por que os quadros têm molduras? Tive só de lançar essa pergunta, já criou uma confusão dos diabos. Né? Então, isto quer dizer que quanto mais nós nos aproximamos da precisão vocabular perfeita, menos essa linguagem serve para nós falarmos de qualquer coisa real. Então, esta margem de imprecisão, que é absolutamente necessária para que a comunicação se refira a um mundo, foi uma coisa que impressionou muito os filósofos ingleses do começo do século XX, Bertrand Russell, George Moore e outros. E também não lembro se Carnap era alemão ou austríaco, acho que era austríaco. Rudolf Carnap, que foi, na verdade, foi muito mais lido no universo de língua inglesa do que na própria Áustria ou Alemanha. E impressionou muito também o Ludwig Wittgenstein. Né? Eu não consigo ler nada sobre o Wittgenstein sem eu ter vontade de chorar. Porque Wittgenstein era um homem tão bom, tão generoso, tão valente, e cheio de tão boas intenções, e ao mesmo tempo era um sofredor, um homem atrapalhado pra caramba, tá certo? Cujo drama intelectual assim, não teve saída para ele durante toda a vida, e que ainda sofreu o destino cruel de ser 100% mal interpretado pelos seus colegas mais próximos. A primeira edição do Tractatus Logico-Filosóficos foi prefaciada pelo Bertrand Russell, que parece ter entendido o livro exatamente ao contrário. E o Wittgenstein ficou tão decepcionado com aquilo que ele quase desistiu de publicar o livro. Porque o Bertrand Russell era, vamos dizer, quase que um guru dele, era um dos seus amigos mais próximos também, era, nessa área da filosofia, um dos camaradas mais respeitados, e o Wittgenstein se sentiu tão incompreendido que quase desistiu. Só que anos depois, ele mesmo, Wittgenstein, disse a seguinte coisa. Ele disse, esse livro, Tractatus Lógico-Filosóficos, ele se compõe de duas partes. Uma parte que é essa que vocês têm na mão, e outra parte que não foi escrita e não será escrita. E essa segunda parte é a mais importante. Então, e recentemente, lendo um livro do Stephen Toulmin, que é um excelente historiador das ideias, sobre o Wittgenstein, ele diz o seguinte, ele diz que existe um abismo de diferença entre a interpretação que esse livro teve na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aquela que teve na terra natal do Wittgenstein, que é a Áustria. Então, no mundo de fala inglesa, o livro foi interpretado como se fosse realmente um tratado de lógica, dentro dos cânones da lógica analítica. E, na Áustria, foi interpretado como um livro de ética, um livro de moral. Certo? Só que, no fim das contas, e isso se torna nítido nas obras subsequentes do Wittgenstein, que foram todas publicadas post-mortem, ele coloca a sua compreensão da moral como uma fé sem palavras. Então, Como é que ele chegou nisso? Pelo mesmo tipo de raciocínio que eu fiz aqui no começo. Se nós queremos a precisão, tá certo? Então nós temos uma visão científica da realidade, nós teremos que definir rigorosamente todos os nossos termos. E isso quer dizer que nós só poderíamos falar sobre certo gênero de coisas, aquelas que se adaptem e que se resumam às definições dos termos. Como tudo que é assunto moral, religioso, etc., não se enquadra nisso, então não dá para falar nada. Mas ele deixou claro que para ele essa parte moral era realmente a mais importante. Só que, como esta parte não pode ser tratada com os instrumentos da linguagem lógica, tal como a entendeu Bertrand Russell e outros, só restava uma coisa: ficar quieto. Se o Wittgenstein tivesse dado mais um passo, ele teria compreendido a seguinte coisa: nenhum discurso científico fala sobre o mundo real. Nenhum. É absolutamente impossível. Por quê? Toda a ciência só aborda o seu objeto sob um determinado ângulo. Os escolásticos já sabiam disso. Quer dizer, o objeto de um conhecimento se divide em três aspectos. Primeiro, o objeto material, quer dizer, a coisa ou o fato do qual você está falando. Segundo, o objeto formal, quer dizer, qual o aspecto da coisa que você vai estudar. E terceiro, o que ele chama objeto formal terminativo. Isso é, a que pergunta você está tentando responder sobre este objeto? Então você tem duas, partindo do objeto material, você tem duas seleções que você está fazendo, seleções formais, que separam o objeto do tecido do mundo real e o enquadram dentro do sistema de categorias abordado nesta ciência. Ora, isso quer dizer que nenhum objeto da ciência poderá corresponder jamais a um objeto real do mundo efetivo. Ele corresponde sempre a um ângulo. Então, só que Wittgenstein caiu no engodo da escola analítica, que acreditava que somente o discurso científico versa sobre o mundo real. Quer dizer, é uma inversão, 100%. E a partir disso, ele, que era um homem que tinha o máximo interesse nas questões éticas e religiosas, místicas, etc., etc., ele chegou à conclusão: bom, então só resta a gente ficar quieto. E esta história da segunda parte do livro, que não foi publicada e nem seria jamais, nem seria escrita, tá certo? É uma blaga, uma piada que ele fez, mas que é uma piada que traduz o drama real que ele estava vivendo. Tá certo? Você vê que Wittgenstein, várias vezes ele estava conversando com os amigos, ele dizia: quando eu sair daqui eu vou me suicidar. Ele fez várias ameaças de suicídio e nunca cumpriu nenhuma. E diz que a última frase dele foi assim: diga a eles que eu vivi maravilhosamente. Então, como é que o senhor vive maravilhosamente e vive tentando, né, com a tentação do suicídio o tempo todo? Eu acho que esse drama do mutismo do Wittgenstein, vamos dizer, é uma típica tragédia do século XX, onde o indivíduo é pego numa armadilha lógica, tá certo? E não consegue sair dela. Quer dizer, ele levou a sério os princípios da escola analítica e, ao mesmo tempo, os odiava. Né? Por quê? Porque eles tornavam impossível sondar aquilo que verdadeiramente interessava, quer dizer, que são as bases, o fundamento espiritual da existência. Era aí que ele queria chegar. Se ele entendesse que os princípios dessa escola estavam errados desde o início, ele teria se libertado disso, como a Alfred North Whitehead se libertou, porque Whitehead foi um dos autores dos princípios da matemática, junto com Bertrand Russell, portanto foi um dos fundadores da escola analítica. Só que logo depois ele percebeu que aquilo tudo estava errado e partiu para outra coisa completamente diferente, e terminou com um excelente filósofo da religião. Quer dizer, o Whitehead jamais teve o problema: não, isso aqui é uma coisa tão profunda que eu não posso abrir a boca, não dá para falar nada. Ele nunca teve esse drama, mas o Wittgenstein teve. Então, vocês viram que o Eric Voegelin, ao estudar o sucesso das ideologias de massa entre os universitários do século XX, especialmente na Alemanha, ele faz uma crítica enorme ao fundador da Universidade Alemã, Wilhelm von Humboldt, né? Irmão do Alexander von Humboldt, o grande geógrafo que inclusive andou pelo Brasil. E Humboldt fundou, delineou os cânones que viriam a inspirar a universidade alemã por muito tempo. E havia ali vários problemas. Ele dizia, a universidade alemã, ela não se destina somente a ensinar, quer dizer, os alunos não são receptores passivos do ensinamento, mas são participantes ativos da busca do conhecimento. Então isso aí está bonito, né? Até hoje, o pessoal repete isso aí sem saber qual foi a origem da ideia. Eu, quando trabalhava nas revistas Escola e Sala de Aula, que era da Fundação Vitor Tivita, toda hora aparecia algum sábio dizendo que o ensino das ciências deveria refletir a atualidade da pesquisa. Eu digo, em primeiro lugar, isso é absolutamente impossível. Em segundo lugar, isso é totalmente inútil, porque o que interessa é ensinar para os alunos os princípios e métodos permanentes da ciência, que não vão mudar, tá certo? E não o estado atual da pesquisa, que já será, quando eles, entre o momento que eles entram na escola e o momento que eles saem, aquilo já mudou tudo, tá certo? Então você vai estar ensinando praticamente o noticiário da semana, o noticiário científico da semana, né? Vocês viram, por exemplo, tudo o que se falou sobre o colesterol ao longo dos 40 anos. Ah, isso mata. Ah, não, isso é bom. Não, é ruim. Até hoje os caras não chegaram à conclusão. Quer dizer, eu vou mostrar o estado atual da pesquisa só para as crianças ficarem mais confusas, né? Mas isso aparecia toda hora. E isso é uma herança do Humboldt. Quer dizer, o aluno está lá para ele aprender, mas para ele participar ativamente da busca do conhecimento, né? Então, o primeiro princípio já era utópico. O segundo, mas pareceu bonito na época, porque você estava acostumado, vamos dizer, com as universidades, com uma estrutura hierárquica, né, onde você tinha, né, a palavra do mestre, magister dixit, o mestre falou, cala a boca, burro, né? Então, aquilo pareceu um negócio muito democrático que ia estimular as inteligências. Em segundo lugar, ele dizia, a universidade se destina ao aperfeiçoamento das pessoas, a criar belíssimas almas, né? Só que esse aperfeiçoamento não podia ter nenhuma referência de tipo espiritual ou religioso. Esse aperfeiçoamento era baseado no modelo do quê? Das ciências naturais. Então eu digo, bom, sempre que você busca se aperfeiçoar, você tem uma meta. Não é isso? Por exemplo, eu sei que se eu for aprender boxe, eu tenho que ter como meta os grandes boxeadores do passado, Joe Louis, né? Mike Tyson, etc, etc. Quer dizer, eu tenho uma medida. Ah, se você tira a medida divina, o que sobra? Não sobra nada. Quer dizer que a medida do aperfeiçoamento é o próprio cidadão que está sendo aperfeiçoado. Então, eu sou a medida de mim mesmo, né? E você tem aí, então, o aperfeiçoamento umbigocêntrico. Esse era o segundo problema. E tinha um terceiro problema, que era o pior de todos. É dever do estudante ele não se meter muito em política e ele obedecer às leis e ao governo do país, que na época era uma monarquia, né? Então acontece isso. Só que os representantes da monarquia, quer dizer, são os funcionários, os policiais, etc., não são membros da universidade. Então você tem esse pequeno problema que os perfeitos terão de obedecer aos imperfeitos, né? E diz o Voegelin que esta autoadoração sublime da ciência, da neutralidade científica, etc., já tornou essas universidades vulneráveis ao apelo das ideologias de massa. Por quê? Porque este compromisso da neutralidade e de se modelar pela ciência implica a abdicação da investigação dos problemas mais profundos e sérios. Então, você, por um lado, você está cultuando a razão, mas você está esquecendo aquilo que dizia Aristóteles, que a razão ela nasce em função da busca do fundamento divino da existência. Quer dizer, se por trás da fenomenalidade do mundo não existe um fundamento divino que unifique tudo, então a razão não existe mais, porque a razão é justamente o princípio de unificação. Então, se o princípio de unificação é estabelecido apenas de maneira convencional, ou a partir, vamos dizer, da opinião vigente numa certa época, então ela já não é a razão, ela é apenas, vamos dizer, um simulacro de razão. Então, na medida em que esses problemas fundamentais eram jogados no lixo, em parte também atendendo, vamos dizer, um apelo kantiano, dessas coisas nada podemos saber, nós só podemos ter fé. Veja, o Kant antecede o Wittgenstein, né? E é por isso que o pessoal da Áustria entendeu o Wittgenstein como um discípulo de Kant e não como um seguidor da escola analítica. O que já é grave, quer dizer, Kant já é uma tragédia. Né? Então, porque o Kant vai chegar nisso. Né? A frase final do Tractatus, que é daquilo que não se pode falar, deve se calar, já estava dado no Kant. Quer dizer, dessas coisas nada podemos saber. Nós podemos pensar, mas não saber. Né? Então, a respeito, por exemplo, de Deus, da imortalidade da alma, etc., etc., tudo podemos pensar, mas não saber. Portanto, tudo isso é matéria de fé. Se é matéria de fé, então não é matéria de conhecimento. Se não é matéria de conhecimento, então temos que desistir de falar disso cientificamente e temos que ficar na fé. Né? Como a fé não vai fazer o menor sentido dentro do universo científico, então é melhor calar a boca. A conclusão do Wittgenstein, né? Tá certo? Ou ficamos falando só sobre palavras ou calamos a boca. E o Wittgenstein falava um pouco sobre palavras e depois calava a boca. Falava, calava a boca, falava, calava a boca. O negócio é horrível, horrível. A vida do cara é horrível. Eu jamais desejaria ser aquele homem. E, no entanto, é evidente que era um homem de grande valor. Por exemplo, ele foi um herói de guerra na Primeira Guerra. Né? Diz que era um homem de uma valentia assim, incalculável. Né? E também era um homem muito generoso, ajudava quem podia. E depois ele era herdeiro de uma grande fortuna, ele abdicou da grande fortuna para viver como um pé rapado. Ele não é um Zé Mané qualquer, é uma pessoa moralmente superior. Né? Mas ele pensa muito bem, se eu tomo atitudes moralmente superiores, mas eu não posso provar que elas são superiores em nada. Eu tenho que calar a boca e me apegar à minha fé sem palavras. Né? Então, isso quer dizer, quanto mais superior você for, mais você vai ser objeto de chacota no mundo universitário. Então, o mesmo fenômeno assinalado pelo Wegelin que aconteceu na Universidade Alemã também se repete nas universidades americanas. E se repete da seguinte maneira: na medida em que os problemas fundamentais são abandonados, as ideologias de massa não os abandonam. Ao contrário, elas pretendem dar um sentido à existência. Né? Só que elas pegam essa ânsia, vamos dizer, por um sentido, esse desejo humano de um sentido, de uma justificação da vida, e a pervertem completamente, transformando o quê? Os ideais de perfeição em metas intramundanas. É isso que ele chama a imanentização do escaton. Né? Você pega a ideia do fim do mundo, a ideia do juízo final, e a coloca dentro da história. Então, o juízo final não será quando acabar o mundo, mas será na instauração do socialismo, do nazismo, do raio que eu parta. Né? Então, o juízo final passa a ser mais um episódio da história, a qual depois continua. O que nos remete de volta, quer dizer, ao problema da República do Platão. Que o Platão faz aquele ciclo das formas viciosas, quer dizer, regimes que vão se sucedendo, né? E que quando chega na perfeição, decai tudo e volta tudo para a barbárie. Né? Então, em vez de ser o projeto de uma utopia, o Platão escreveu a República justamente para mostrar que a utopia não funciona. E todo mundo está entendendo ao contrário. Então, isso quer dizer que a ideia do sentido, dos valores, da meta final, né, do fundamento divino da existência, tudo isso que a universidade científica jogou fora, chega às ideologias e pegam, dando uma versão diminuída. Então isso quer dizer que para esse pessoal universitário, as ideologias desempenham um papel de atender uma necessidade humana muito profunda. Quer dizer, na medida em que você não tem uma investigação séria do fundamento divino da existência, você se apega à única que aparece como alternativa àquela limitação sufocante que foi imposta pela Universidade Humboldtiana. Então, isso quer dizer o seguinte, onde quer que ideias como essa da filosofia analítica sejam adotadas maciçamente pela universidade, ali mesmo as ideologias de massa encontrarão o seu público mais ávido e mais vulnerável. Isso aconteceu exatamente nos Estados Unidos. Você vê, quando começaram a importar as ideias da filosofia analítica para os Estados Unidos, vários filósofos perceberam que aquilo ia dar errado. Um deles foi o próprio John Dewey. Né? O John Dewey pode ter os defeitos, mas nesse ponto ele percebeu claramente que aquilo era uma mutilação da inteligência humana. E essa mutilação, ela coloca as pessoas, vamos dizer, numa posição tão insustentável humanamente, que quem quer que as adote ou sofrerá muito, como Wittgenstein. Seria muito interessante até você fazer uma biografia comparada Ludwig Wittgenstein e Max Weber. Quer dizer, aqueles que leem alemão melhor que eu, porque eu levo um ano para ler um livro alemão, eu leio, mas sofro que nem um camelo. E se encontrar a tradução, prefiro a tradução. Mas quem que lê alemão correntemente pode fazer um belíssimo estudo comparado, porque o drama moral dos dois é exatamente igual. Eles se apegam àquela visão científica da neutralidade e ao mesmo tempo a odeiam e não sabem como sair dela. O Max Weber, naquela famosa conferência Ciência como Vocação, que ela existe em tradução brasileira, ele diz que a primeira coisa que um professor universitário deve abdicar é do que ele chama profecia acadêmica, quer dizer, você entrar na esfera dos valores, do sentido da existência, etc. Você tem que se ater ao que é o material científico. Mas, ao mesmo tempo, o Weber tinha uma aspiração moral muito forte. E isso fez o desgraçado sofrer tanto que ele teve, uma vez, entrou com um negócio de paralisia nervosa, que foi 4 anos sem poder dizer uma palavra. Esse mutismo patológico do Weber é exatamente o mutismo do Wittgenstein. Não dá para falar nada. Quer dizer, tudo que é mais importante não é expressável. Pelo menos nos termos da ciência. Então, nós temos a aspiração moral, mas ela vai ter que subsistir, se subsistir, apenas como uma fé sem palavras. Então, o Weber não chega a esse ponto de perceber que tudo é uma fé sem palavras, né? É uma fé que não pode entrar dentro do recinto universitário. Mas, ao mesmo tempo, ela é a coisa mais importante da vida. Então, se a universidade não está tratando dos assuntos mais importantes, está tratando do quê? Só de probleminhas técnicos. Ora, a lógica é uma técnica, é uma das muitas técnicas que a filosofia emprega, técnicas auxiliares. Todas as profissões do mundo, todas as ciências e todas as artes têm as suas técnicas, muitas técnicas diferentes, Por exemplo, um pintor, ele tem que saber desenho, mas ele também tem que saber misturar as tintas, que não é pintura, é química, Quer dizer, esta parte ele tem que saber. Um arquiteto, por exemplo, ele tem que conhecer os princípios do urbanismo, quer dizer, onde ele está colocando o edifício dele, como é que esse edifício vai se situar em relação aos outros edifícios, qual é a função social que ele vai desempenhar neste contexto, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem que saber a resistência dos materiais e ele tem que saber algo sobre leis trabalhistas para ele poder contratar os pedreiros e assim por diante. Quer dizer, são técnicas que uma não tem nada a ver com a outra. Já expliquei mil vezes para vocês que ciência e técnica raciocinam ao contrário. A ciência pega um grupo de fenômenos e tenta reduzir um princípio comum. A técnica junta elementos heterogêneos para obter um resultado comum. A técnica não é jamais uma articulação teórica dos seus princípios, nunca. É uma simplesmente junção prática num objeto. Então, ora, todas as profissões, artes e ciências têm as suas técnicas, tá certo? Só que elas, o que elas fazem com as técnicas? Elas usam as técnicas, né? Agora, a filosofia na mão de Bertrand Russell e Carnap se tornou uma coisa que só serve para discutir a sua própria técnica indefinidamente. Você fica discutindo lógica o resto da sua vida em vez de usar a lógica. Porque para usá-la, você tem de articulá-la com outras técnicas que não são redutíveis aos princípios da lógica. Por exemplo, se você vai usar a dialética é em parte uma lógica, em parte uma psicologia. Quer dizer, ela sempre leva em conta elementos, não são ilógicos, mas são não lógicos. E a retórica, então, nem se fala, e a poética, tá certo? E outros mil recursos que você usa, história, sociologia, etc., você pode ter que usar tudo isso aí, tá certo? Então, uma ciência ou um ramo do conhecimento que consiste eminentemente em discutir a sua própria técnica sem jamais poder usá-la. É isso que eu comparei com uma fita de Möbius, né? Fita de Möbius é aquela fita que sai daqui, dá uma voltinha e gruda no começo dela de novo. Então, é em circuito fechado, mas com uma voltinha no meio. E essa voltinha é o conjunto do que esse pessoal está fazendo. Um outro problema é o seguinte: toda a lógica do mundo, ela só serve para uma coisa. Serve para provar. Provar o quê? Uma afirmativa, tá certo? Uma proposição. Ora, quando Sócrates, Platão, Aristóteles começaram com a filosofia, que foi com eles, é claro que já havia precursores, mas é com eles que a filosofia se torna uma atividade autoconsciente. É? Antes não, antes era fragmentos. É? Eles entendem a filosofia realmente como busca da sabedoria, o que pressupõe que eles acreditam que a sabedoria existe. Que ela existe não só na cabeça deles, mas que ela existe como a própria, vamos dizer, estrutura subjacente do mundo. Quer dizer, você tem a verdade espalhada e encarnada em milhões de objetos, tá certo? E na ordem do mundo, e é isso que nós temos que pegar. Né? Entre o indivíduo buscar a sabedoria, encontrando algum pedacinho dela, e ele poder provar o que ele encontrou, o caminho é muito longo. Isso quer dizer que a prova não faz parte da estrutura essencial da filosofia. A prova sempre se destina aos outros, àquele que não sabe. E, evidentemente, de tudo que um filósofo percebeu e aprendeu durante a vida, a parte que ele pode provar é mínima. Isso quer dizer que a prova, ela é o elemento secundário da filosofia. E, portanto, a lógica inteira é um elemento secundário. O próprio Aristóteles, eu já falei isso aqui também, no próprio livro que escrevi sobre Aristóteles, eu disse isso. O Aristóteles cria a lógica, a formula, mas ele nunca a usa. Ele só usa instrumentos dialéticos. É? Isso quer dizer que de tudo que Aristóteles falou, o que que ele provou? Só um pedacinho. O resto, que era mais importante, ele não pôde dar a prova lógica, deu uma prova dialética. O que que é uma prova dialética? É exatamente o que eu estava dizendo no começo. É uma linguagem imprecisa, mas que é suficiente para o seu interlocutor aprender e compreender. Ou seja, nem todos os termos estão definidos. Você está lidando, vamos dizer, com uma área de experiência que é enormemente vasta, difusa, confusa até, tá certo? E você tem ali duas pessoas dialogando, ou você mesmo dialogando com você mesmo, tá certo? E tentando se orientar ali no meio. E isto é o máximo que dá para a gente fazer. Quando você quer a prova definitiva, então, primeiro, você está falando com alguém que não sabe, e com alguém que duvida. Então você tem que oferecer uma prova cabal. Prova que pode ser infinitamente mais exigente do que aquilo que se espera, por exemplo, num tribunal. Se você pegar as provas aceitas num tribunal, do ponto de vista lógico, elas são, na maior parte dos casos, são totalmente inconsistentes. Se você for exigir a consistência final, lógico-matemática, nada foi provado nunca, tá certo? Então, isso quer dizer que para os fins da vida humana, a prova é sempre uma coisa muito secundária. Para o fim de qualquer conhecimento também. Porque se você tentar obter a prova final de tudo, o que vai acontecer é que você vai ter que falar só sobre palavras. Não haverá mais referência ao mundo. Isso é básico. O mundo não consiste de proposições. O mundo consiste de coisas e fatos e processos e relações, etc, etc, etc. Ele consiste de tudo isso misturado. Se não tiver misturado, então não é o mundo. É apenas uma coisa que você está dizendo a respeito dele. E nesta passagem, vamos dizer, do mundo para a linguagem, a tentação de você se prender dentro do mundo da linguagem é a mesma tentação do primitivo assustado ante a natureza. Este mundo está muito complicado, então eu vou me fechar nesse recinto pequenininho onde eu domino tudo. Então, onde o impulso que leva a isto é compreensível, mas não é legítimo. Porque das duas, uma. Vai acontecer, ou você vai ter o destino do Wittgenstein, ou você vai ter o do Bertrand Russell. Né? O Wittgenstein, coitado, chegou à conclusão que se o padrão de honestidade do conhecimento era aquele dado pela ciência, era melhor ficar quieto, porque as coisas mais importantes são indizíveis. E o Bertrand Russell também achou que tudo isso era indizível, mas continuou falando. Então, praticamente não existe assunto na moralidade, na religião, na política, sobre o qual o Bertrand Russell não tenha nos dado a sua opinião, que, nos termos da técnica dele, são absolutamente indefensáveis. Né? Então, esta é uma filosofia que leva você ou à desonestidade do Bertrand Russell ou a uma tragédia cognitiva como a do Wittgenstein. É claro que, moralmente, Wittgenstein era infinitamente superior ao Bertrand Russell. Wittgenstein era um homem sério. Né? Tão sério que ficou meio louco. Só que, vamos dizer, a saída do drama do Wittgenstein é perceber que você nunca precisava ter entrado nesse caminho. Quer dizer, que a proposta de uma linguagem cada vez mais exata é perfeitamente inútil. O que nós precisamos, vamos dizer, é de uma percepção cada vez mais exata, isto sim, mais exata, não, mais fina, mais translúcida, por assim dizer, e de uma comunicação suficiente com pessoas que estejam abertas ao mesmo círculo de vivência, ao mesmo horizonte de consciência que você tem, que é exatamente o que Sócrates fazia. Então, bom, espero que tenha ficado tudo claro aqui. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós retornamos. Então vamos lá. Bom, aqui tem uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas eu achei interessante. Gleison Santos diz: a minha pessoa é incapaz de seguir a nova regra gramatical. Não por falta de esforço ou por ser atrapalhado. O que acontece com um aluno que vai para a universidade é praticamente forçado a seguir o um novo modelo? Eu digo: muito bem. Talvez funcione como solução você deixar explícito em todos os seus trabalhos escolares que você é contra o novo modelo. E que, portanto, você não vai seguir de propósito. Isso talvez seja aceito por alguns professores. É exatamente o que eu faço. Eu sou contra essa nova regra. Eu não vou segui-la nunca. Nunca na minha vida. Quer dizer, eu vou morrer sem ter usado isso uma única vez, porque eu não posso seguir um acordo gramatical assinado por um analfabeto. Isso é um absurdo. Então, tá lá, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou. Não precisa mais discutir. Agora, se não aceitar isso, eu não sei o que você fazer, o que você pode fazer, mas eu acho que muitos respeitarão essa decisão. É uma questão de consciência. Ele também pergunta: um livro literário deve ser lido numa sentada, lendo e tentando copiar as palavras como um ditado? Não, se você for ler na primeira vez, tentando, assim, analisando palavra por palavra, você vai perder toda uma faixa de significado, que é aquela que se refere a acontecimentos do mundo imaginário. Quer dizer, você vai perder o enredo no fim das contas. Então, tente. Se um livro de ficção não consegue ser lido numa sentada, é porque é uma dificuldade linguística. E se é uma dificuldade linguística, então o melhor da história já acabou. Não é isso? Reginaldo Filho pergunta: a tragédia do Wittgenstein pode ser associada ao resultado polêmico do Kurt Gödel e o teorema da incompletude, que mostra que sequer podemos saber se a matemática como um todo é correta ou completa? Bom, alguma relação, evidentemente, tem, né? Esse trabalho do Gödel, ele praticamente ele puxa o tapete de embaixo da escola analítica, né? Fala: bom, é todo tipo de exatidão que vocês estão querendo, é impossível. Esse não é possível nem na matemática, quanto mais, vamos dizer, na linguagem, humana, né? Carlos Augusto: os grandes teólogos santos da igreja, Santo Tomás, Agostinho, Boaventura, por exemplo, tinham uma grande formação literária. Esse camarada passava a vida lendo a Bíblia, meu Deus do céu. Ele sabia a Bíblia de cor, que mais você quer? Se você faz isto, se você pega uma das grandes versões da Bíblia, como pegava de São Jerônimo, em português tem essa do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é uma das grandes obras-primas da língua portuguesa. Se você lê aquilo todo dia, você vai aprender a escrever, não tem jeito. É, Carlos Alberto Moura pergunta: em sintonia com o tema das últimas aulas, há um trecho do livro do Silvio Rabelo sobre Farias Brito que me parece muito pertinente. Aspas. O que Farias Brito tem de mais sério em sua obra é a parte que estuda a evolução do pensamento moderno. Farias Brito é, sobretudo, um historiador da filosofia, mas a filosofia começa com Bacon. Olha, essa mesma crítica pode ser feita a Kant. Kant conhecia muito bem a filosofia moderna, em matéria de filosofia antiga e escolástica, conhecia muito pouco. E nos Estados Unidos já houve até uma proposta chamada independência filosófica, que é não estudar nada que veio antes de Descartes, quer dizer, é só aquilo que influenciou diretamente o pensamento americano. A proposta já é um absurdo, porque os pais fundadores todos liam os clássicos, liam Aristóteles, liam Platão. Então a coisa já é historicamente uma falsidade, mas essa deformação é muito, muito comum. Isso me faz lembrar imediato o que o senhor assinala sobre a grandeza de Mário Ferreira dos Santos, profundo conhecedor da filosofia como um todo, bem como o senhor diz no livro A Filosofia Sem Inverso. O que Platão e Aristóteles pensaram é algo que pesa sobre nós. Bom, a filosofia é Platão e Aristóteles. Se você pensar bem, depois não aconteceu grande coisa, não. E, ademais, tem o seguinte: como eles fundaram a filosofia, eles demarcaram as possibilidades do filósofo, interessa menos saber o que nós pensamos sobre Platão e Aristóteles do que o que eles pensariam sobre nós. Quem é você, quem é a sua filosofia, comparada com a unidade de medida que Platão e Aristóteles nos deram. Eles mostraram o que a filosofia pode, tá certo? E o que você, do conjunto da filosofia deles, o que perdeu valor para nós é um quase nada. Tá certo? Se conserva tudo. Pode-se concluir que a ignorância sobre o estado da questão impede até mesmo a mentalidade filosófica de fazer filosofia em sentido eminente, mas é óbvio. E se você não sabe o status questione, você não sabe onde você está entrando. É que nem você entrar numa festa, você não sabe do que as pessoas estão falando, você já começa a falar direto. É claro que você vai pagar mico. E esses micos filosóficos são muito comuns. Se você pegar no livro os dois livros do Mário Ferreira, que estão horrivelmente editados, que é Grandeza e Miséria da Logística e Origem dos Grandes Erros Filosóficos, três livros, e Erros na Filosofia da Natureza, você vai ver que essa coisa é um vexame só. Os caras não sabem do que estão falando. Agora, é uma pena esse negócio. Veja, o Mário, a rigor, ele não escreveu nenhum livro. Ele disse coisas, gravou num daquele. O gravador dele era do tamanho dessa estante aqui, os rolos, aqueles rolos de fita desse tamanho. Né? E a mulher dele, que não entendia nada do que ele estava falando, fez as transcrições, coitadinha, com toda a boa vontade do mundo. Né? Quando eu conheci ela, a velha estava completamente gaga, ela ainda que queria continuar trabalhando aqui, mas ela não tinha mais condição, coitada. Era assim, um negócio heróico. Então, tudo que nós temos do Mário são rascunhos de rascunhos. Isso aqui é uma coisa que eu não vou me cansar de falar. Não existem livros do Mário Ferreira dos Santos. Só existem transcrições de aulas muitíssimo mal feitas. Então, né, o pessoal da E-Realização se gaba. Ah, nós comparamos todas as edições. Falou, todas as edições têm os mesmos erros, meu Deus do céu. Né? É aquele negócio do os predicáveis de Aristóteles são quatro. Primeiro, segundo e terceiro. As obras do Mário estão cheias dessas coisas. Tem frases onde a construção é o contrário do que ele está querendo dizer. Quer dizer, que você pega, às vezes no oral, você mete lá um não, um sim, uma vírgula no lugar errado, e você não pega o sentido. Quer dizer, aquilo precisa ser, é um trabalho de redação, não de revisão. Aqui alguém me pergunta, que pede para não dar o nome, diz que ele está numa crise depressiva e sugere o nome de algum psicólogo que eu possa recomendar. Eu não recomendo nenhum. Antigamente, quando estava morando no Brasil, eu tinha quase uma lista telefônica que eu fui acumulando, profissionais de todas as áreas, mais confiáveis. Eu conhecia muito isso, não só por ter interesse pessoal na coisa, mas por ter trabalhado como editor de revista médica durante muito tempo. Eu conhecia todo mundo nessa área. E como tinha um certo interesse nessa área de psiquiatria, psicologia clínica e tal, sabia quem eram os melhores profissionais. Mas acontece que isso foi 20 anos atrás, todos já morreram e estão gagás. Né? Uma vez um repórter de um jornal viu lá na, na Avenida Paulista tinha um casarão velho caindo aos pedaços com uma placa assim, doutor fulano de tal, psiquiatra. Ele entrou lá e encontrou um velho barbudo com um mosquito gerando e de cueca, né? O velho já estava completamente gaga. Então, os psiquiatras que eu conheci estão tudo assim. Eu não vejo o que eu posso fazer para você. Mas o que não quer dizer que eu não conheça ninguém que não conheça ninguém. Então você faz o seguinte: você me deixa uma. Eu odeio essas mensagens privadas, mas no seu caso você me passa uma mensagem privada que eu te indicarei alguém que talvez possa pesquisar isso para você. Tá bom? Marcelo Rondon. Qual seria o caminho mais apropriado para sair do looping da razão e direcionar a filosofia e seus pensadores para as questões centrais? Bom, eu acho que o grande especialista nisso é o Erich Fröbel. Quer dizer, esse looping da razão, que eu chamei a fita de Möbius, é uma coisa relativamente recente. Começa, na verdade, com Kant, né? E depois vai se agravando, agravando, agravando. E pior, a profissionalização da filosofia, quer dizer, a constituição da filosofia como profissão universitária, agrava isso formidavelmente. Eu estou escrevendo alguma coisa sobre isso, que eu estou reescrevendo o curso Introdução ao Método Filosófico, que é para aqueles que perguntam por onde começar, fala, bom, deveria começar pela introdução ao método filosófico. Infelizmente, não está pronto ainda, só tem as gravações, que estão sendo, acho que já estão sendo vendidas, né? Então você pode assistir aquele curso, seria um bom começo, se você quer. Não, por onde começar o estudo da filosofia? Talvez ali. A outra solução, que eu acho a melhor, é você assistir este mesmo curso pela ordem. Eu digo, o aluno recente, ele assiste o curso pela ordem e assiste a aula atual também. Só que não precisa prestar muita atenção na aula atual, não. Você vai indo seguindo pela ordem que vai dar tudo certo no fim das contas. Lucas Weiner de Lima pergunta: gostaria de saber o que o senhor tem a falar sobre as editoras de livro aqui no Brasil. Temos muitas editoras boas que estão publicando trabalhos ótimos, como a Vida Editorial e a Eclésia, inclusive livros recomendados pelo senhor. Mas também temos no Brasil um editor chamado Martin Claret. Ih, isso aí é acusado de plagiar traduções de livros estrangeiros. Ó, no Brasil se faz cada coisa, gente. Tem um sujeito que assistiu um curso meu uma vez, transcreveu tudo e publicou um livro com o nome dele e ainda me pediu para fazer um prefácio, né? Daí eu falo: então você me manda o livro para eu ler? Para eu fazer o prefácio. Ele diz: não, não precisa ler, não. São coisas que acontecem no Brasil. Outro episódio. Uma vez a editora 3 publicou um livro do Alan Watts, para o qual eu fiz um prefácio. E publicou, mudou o título. A minha tradução estava horrível. Eu também tentei corrigir um pouco, mas não consegui. Fiz lá um prefácio horroroso também. No fim a coisa saiu. Passam uns meses, recebemos uma carta do editor inglês dizendo o seguinte: supondo-se que o livro que vocês publicaram com o título tal seja o mesmo que nós publicamos com o título Y, né, informamos que não vamos processá-los, porque nós sabemos que no seu país o costume é esse mesmo. Emanuel Batista: eu sou novato neste curso, tenho 34 anos e não sei por onde começar. Chegamos ao mesmo ponto. Siga as aulas uma por uma. Se você não está acompanhando a aula de agora, bom, essa aula é número 200 e lá vai pedra, quer dizer, como você chegar a entender só se ele já adivinhar o resto. Siga pela ordem. Durante a semana você assiste às aulas pela sua ordem, uma por uma, e no fim de semana você pode assistir a aula atual agora também. Se você não entende, for até importante, daqui a pouco eu entendo. Quer dizer, esse curso ele foi tramado para ele desencadear um certo efeito nas pessoas. Essa coisa, às vezes eu começo, sigo aqui um assunto, depois paro, pulo para o outro, depois volto, né? É uma maneira de ir costurando os vários pedaços da sua inteligência. E isto já se comprovou que funciona. Isso a gente vê pelos efeitos, pelos frutos conhecereis. Os alunos aqui, realmente, a inteligência deles desperta. Este é um problema, um dos objetivos meu, falar: não, eu quero fazer o sujeito tomar posse da sua inteligência. A inteligência está lá, mas ele não sabe o que tem. E não sabe como é que se apropria disto. É isso? Então existe uma série de requisitos psicológicos, morais, etc., que aos poucos você vai se centrando. Quer dizer, inteligência e consciência é a mesma coisa. É isso aí que os psicólogos dificilmente entendem. Que inteligência é uma habilidade que você tem. Eu digo, bom, uma coisa que você tem, você pode usar ou deixar de usar. Agora, como é que você vai, tomar posse da inteligência se usar a inteligência? Vai inteligir ininteligentemente? Não é possível. Então não há separação entre inteligência e você. Inteligência é você mesmo, é sua própria consciência, a sua consciência é o seu eu. Isso aqui é um princípio básico, né? Quer dizer, não é um instrumento que você possa usar. Quer dizer, existem instrumentos, é claro, como a lógica, a gramática, etc., etc. Tudo isso é um instrumento que você vai se apropriando. Porém, a inteligência é a própria consciência, né? O inteligir, e outra coisa, não é uma... Por exemplo, a habilidade de raciocínio. Eu digo, você pode ter uma tremenda habilidade de raciocínio e aquilo tudo ser totalmente ininteligente, porque escapa da realidade, da verdade do que você está falando. Né? Então, o negócio não é desenvolver a inteligência, é centrar a consciência do sujeito. A partir daí, a inteligência começa a servir docilmente. A inteligência só obedece docilmente a ordem que for dada desde o centro e o topo da pessoa, a parte mais central, mais vital e mais nobre da pessoa. Né? Senão, a inteligência não obedece. Você manda, manda, ela não faz. É que nem uma vaca, você fica gritando para ela, dá leite aí, a vaca. Se você não for lá e puxar, não vai sair nada. Ah, aqui o Luiz Pereira diz, parece que a inteligência petista usa o tu quoque de maneira até mais complexa. Ao ver aquele pilantra do Mário Sérgio Cortella em um programa de rádio, o Severgulho usou o recurso de jogar a responsabilidade no jeitinho brasileiro, corrupção, isso é para todos nós, não apenas do petista. Quer dizer, somos todos ladrões. É isso? Então, esse argumento é muito comum. Né? A corrupção sempre existiu, né? Mas mesmo que aceitássemos este argumento, dizendo, não, nós estamos numa sociedade corrupta, eu digo, sim, a sociedade pode ser corrupta, mas por que aqueles que estão no topo da sociedade deveriam ser tão corruptos quanto ela, se ao mesmo tempo eles assumem, vamos dizer, o discurso de quem quer melhorar a sociedade? Se você quer melhorar a sociedade, em princípio você tem que ser melhor que ela, então não adianta, né? Isso aí é a mesma coisa que um professor de português não ensinar nada alegando que o aluno é analfabeto. Não é isso? Não posso te ensinar nada porque você não sabe ler. Meu nome é Caio Casaroto. No final do ano passado, assisti ao curso de Teoria do Estado, que o senhor ministrou em 2004. Na aula número 8, o senhor fala a respeito de um tema que despertou muito meu interesse. A questão da existência necessária de um poder extralegal, aquele poder que, por conferir fundamento e sustentação a todo o edifício do sistema jurídico, está não apenas deste mesmo sistema, mas o transcende obrigatoriamente. Eu me interesso no aprofundamento desse estudo, que no Brasil não existe muita bibliografia a respeito. Eu acho que não existe nada, eu nunca vi nada a respeito disso. Quer dizer que podemos chamá-lo o poder intelectual, o poder moral, o poder cultural, o espiritual, como se queira chamar, esse é que dá, vamos dizer, o fundo de todo o sistema, porque determina como as pessoas vão entender o que os outros estão falando. Quer dizer, sem isto, o resto perde completamente o sentido e você vai cair apenas no verbalismo oco, que é o que acontece com 99% do pensamento jurídico brasileiro. Não é isso? O que ainda é agravado pela influência do positivismo jurídico, no qual, quando o sistema das leis é um todo lógico, fechado em si mesmo, que não deve satisfações à realidade. Só interessa o que está, vamos dizer, no texto. O texto tem a onipotência. Eu digo, bom, mas se o texto é onipotente, então ele só pode julgar outros textos, me parece. Agora, se vai julgar pessoas reais, então você tem aí um intervalo, um hiato que tem que ser preenchido pela compreensão que você tem dos textos, e essa compreensão vem exatamente desse poder cultural que está fora do âmbito jurídico, não é isso? Por exemplo, uma vez escrevi uma coisa que me parecia óbvia, você não pode formular uma lei em figuras de linguagem, porque aí você está pedindo para o juiz dar qualquer interpretação que ele queira, todas elas, quer dizer, aí no caso da expressão legal, aí você tem que ter um texto que corresponda ao entendimento popular efetivo daquelas palavras. Mas quer dizer que você tem que ter certeza que as palavras serão compreendidas pela população no mesmo sentido que você está querendo dizer. Quer dizer, não se trata de exatidão lógica, mas de uma exatidão semântica. E isso é sempre possível, né? Quer dizer, você não pode. Às vezes você não consegue definir uma coisa, mas você pode ter certeza de que o outro está vendo a mesma coisa que você. Mas vamos dizer, num país onde as leis impõem obrigações legais a um treco chamado a sociedade, fala, é, acabou. É dever da sociedade fazer isso assim. Epa, o que que é isso? Quer dizer, a sociedade agora é titular de direitos e deveres? Que eu saiba, só indivíduos ou grupos humanos podem ser titulares disso. Quer dizer, tem que ser grupos definidos, né? É isto que é a origem desse negócio da inculpação geral, quer dizer, uma falha de raciocínio. É, Fábio Faria perguntou, com a minha formação de análise de sistemas, às vezes me vejo preso nesse mundo da lógica. E mesmo que eu tente fugir disso, acabo me deparando em situações do dia a dia que sempre me parece que precisam ser provadas. Isto é, vamos dizer, isto aí mata uma inteligência. Você tem que resistir a este negócio. O importante é você perceber e não provar, mesmo porque toda prova se fundamenta numa percepção. Eu pus hoje uma nota no Facebook dizendo que toda e qualquer compreensão de alguma coisa é sempre e somente percepção intuitiva, imediata, de diferença, de identidade e diferença. Tudo se baseia nisto. Inclui todo o raciocínio. Como é que você sabe que duas proposições são idênticas? É por outro raciocínio, por outra proposição que você faz, nunca vai acabar. Então, ou você percebe imediatamente, ou não percebe nada. Então, a coisa que nós temos, mais que nós temos que afinar, é o que o Lonergan chama o insight. O insight é uma percepção imediata. O raciocínio só serve, vamos dizer, para montar os esquemas que você vai perceber em seguida. Isso aqui só tem um jeito, você vai ter que resistir. William Rodrigues, o senhor poderia explicar mais detidamente a definição da dialética como uma mescla de lógica e psicologia? Bom. Na dialética, você vai partir de duas ou mais proposições contraditórias. Essas proposições contraditórias, de preferência, você deve tê-las encontrado no material disponível e não inventá-las da sua cabeça. Quer dizer, você pegar, por exemplo, duas opiniões conflitantes emitidas por pessoas que sabem do que estão falando. Bom, então esse julgamento, quando você diz, o Aristóteles diz, partir das opiniões dos sábios. Bom, você perceber quem é sábio ou não é um procedimento lógico. Quer dizer, você tem que captar algo das pessoas e aí entra um elemento psicológico, onde é absolutamente indispensável. Em segundo lugar, você tem a própria condução do raciocínio dialético, ela não segue uma trilha muito predeterminada. Por exemplo, aqui você tem uma ideia, quantas objeções podem aparecer, quais objeções que são interessantes, quais que não são. Aí você está exatamente como um jogador de xadrez que só pode prever cinco jogadas para diante. O melhor jogador só prevê cinco para diante. Do mesmo modo, você antecipar objeções possíveis, bom, elas podem ser, nós sabemos que objeções podem ser em número indefinido, mudando um pouquinho a formulação, né? E a pessoa desonesta sempre faz isso, quer dizer, você prova a coisa, ela. Ah, mas e tem mais isso, e tem mais aquilo, e tem mais aquilo outro, e não para nunca. Então, esta decisão é de ordem psicológica, quer dizer, você precisa um tino psicológico, um faro para você saber o que vale a pena examinar e o que não vale a pena. Ou seja, a dialética, é claro que ela presta atenção na estrutura lógica dos argumentos, mas isso não é nela o principal. Vamos ver o que mais. Marcelo Rondon pergunta sobre o curso da introdução ao método filosófico. Você sabe qual é a data prevista para a liberação do download? Não tenho a menor ideia. Você sabe? Para liberar o download do curso Introdução ao Método Filosófico? A partir do, acho que, começo de maio. aqui, a partir do começo de maio, segundo me informa aqui a Leila, a qual recebeu a informação, do Silvio Grimaldi. Mas é melhor você ir na farda do Silvio Grimaldi e perguntar para ele. Não, não, peraí. Então, peraí. Não, ela pensou que fosse outro curso. Nós temos que perguntar para o Silvio. Tem lá, Silvio Grimaldi, procura no Facebook e lança a pergunta para ele. Peço atenção para uma aula sobre PNL, métodos de hipnose, conforme se cita no livro Arnaldo Abolições. Veja, técnicas como a PNL, aquele negócio de hipnose imediata, lavagem cerebral, essas técnicas são de uma importância fundamental em toda a história contemporânea. Né? Por exemplo, às vezes as pessoas percebem certos truques de linguagem usados por esse pessoal comunista, petista, etc. Você sabe quando os comunistas começaram a estudar isso? Na década de 20, meu Deus do céu. Então, quer dizer, o pessoal chega nisso, tá atrasado, já entra atrasado quase um século. Né? E é feito de trouxa com a maior facilidade. Existem técnicas para você produzir um efeito psicológico imediato na mente das pessoas, de você, por exemplo, embolar de tal maneira o raciocínio do indivíduo que você provoca uma reação impulsiva, quase que imediata. Existe isso aqui, o pessoal já está bastante afiado nisso. Existe o negócio dos hipnoladres, que já foi até documentado, tem até vídeo no YouTube que eles filmaram, a câmera de segurança filmou, né, um hipnoladre aplicando esse truque. Não foi nem na Itália, quando começou, foi na Inglaterra. Né, isso tudo está aí à nossa disposição, não é uma coisa secreta, só que é um assunto que não acaba mais, um assunto que você fica muito chocado, muito confuso e muito deprimido, porque você vê que o ser humano, às vezes, né, até usei a expressão, chega no estado subgalináceo, tá certo? Isso acontece mesmo. Né? Então, eu não recomendo muito estudo disso, a não ser que você seja um profissional da área e tenha muito estômago. Quer dizer, eu mesmo estudei isso durante um tempo, depois eu parei porque eu falei, não aguento mais isso aqui, eu fico com vontade de bater nas pessoas e acabar matando um. Tá, né? Atenção, resposta. O download da Introdução ao Método Filosófico já está disponível. Se você não está conseguindo fazer o download, escreva para o Silvio Grimaldi que tem algum problema. Ou para a Leila. leila.carvalho@gmail.com. Leila com H no final. Muito bem, então eu acho que Henrique Alexandre pergunta, tendo em vista o conhecimento exposto na aula de hoje, poderíamos compreender que o Louis Lavelle aperfeiçoa sua técnica literária e lógica sem cair na mesma armadilha usurpadora do Weber e Wittgenstein, mas sem dúvida, né? Porque o que esse pessoal todo pula é o fenômeno da presença do ser, que é prévio a toda a linguagem, meu Deus do céu. Então, se você conseguiu compreender algo da linguagem, é porque antes disso você já tinha compreendido algo que não é linguagem, né? Então, um bebê recém-nascido, ele pode pegar coisas, ele pode se mover, ele tem sensações, ele expressa suas sensações, chorando, rindo, etc., etc. Tudo isso já é uma compreensão que ele tem, tá certo? Da presença dele mesmo no mundo. A linguagem vem muito depois. Né? Então, eu insisto, vamos dizer, eu acho que essa tese é imbatível. O mundo é mediador de toda a linguagem. Tudo que você fala num mundo. Portanto, o mundo já estava aí presente. Se você não soubesse nada do mundo, você não conseguiria aprender nem mesmo a primeira palavra. Né? Você volta aquele exemplo da Marie Hurtin, a moça surda-muda. O processo pelo qual ela aprende o primeiro signo. Ela pôde aprender o primeiro signo porque ela já tinha alguma relação com a presença do mundo. Né? Por exemplo, com a presença da freira que tomava conta dela. Ela reconhecia a voz da freira, não sabia o que a freira estava falando, mas reconhecia o som da voz. Né? Ela sabia que existem objetos que você pode pegar. Tudo, ou seja, se você fizer um repertório do que ela já sabia, até o momento que ela aprendeu o primeiro signo, você vai ficar espantado. Então, o começo de tudo é realmente. É, eu acho que nesse ponto o Lila Velha está sendo montado na razão. Quer dizer, a experiência primordial é a presença do ser e a nossa presença no próprio ser. O que quer que salte sobre isto não está falando de um mundo real, está falando de um mundo inventado. Então, olha aqui, Sírio Sapper. Quanto à comparação da biografia de Wittgenstein com a de Weber, coloco-me à disposição para fazê-lo. Poderia concluir que há alguma similitude nos tipos de existência referidos com o protagonista do romance Homo Faber? Que romance é esse? Esse eu não sei. Talvez eu conheça isso sob outro título. Olha, eu não estou falando de uma comparação biográfica completa, mas só deste ponto. Quer dizer, o drama de pessoas com alto senso da moralidade e que tem toda uma formação que vai contra o conhecimento moral. Só sobre esse aspecto, senão vai ficar muito grande. Não é isso? Porque não, o trabalho vai ficar muito, muito vasto. Então, eu acho muito bom, se você domina a língua alemã, manda pau. Bom, eu acho que por hoje é só. Tem algum aviso? Vou lembrar vocês o curso Formação da Personalidade, que começa no dia 18 de maio, né? 18 a 23 de maio, tá bom? Informe-se com a Marcela Andrade. Como é o e-mail dela? Marcela C. Andrade, sem ponto nem nada. marcelacandrade@gmail.com. Tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigado.